que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Muito boa noite, bem-vindos ao À Escuta na Rua FM, hoje em direto do País das Maravilhas, 27ª Semana Académica do Algarve, com a Rua também por aqui. Boa noite, Pedro. Boa noite. O nosso caro diretor da antena, que foi e é, como sempre, uma peça essencial aqui na ajuda ao pessoal. Muito obrigada desde já. Hoje temos programa especial, com um ligeiro de atraso, mas especial porquê? Porque recuperamos as várias edições do Palco Rua, esta semana académica de 2012, que é marcada pela inexistência do Palco Rua. Portanto, decidimos aqui no À Escuta recuperar alguns destes momentos. São várias as bandas, os concertos que vão passar nesta próxima hora por aqui. Frankie Chaves, Murdering Freddy Locks, Olive Tree Dance, são alguns dos exemplos que vamos escutar hoje no À Escuta. Abertura a cargo de Frankie Chaves. Foi ele que fechou e muito bem o Palco Rua em 2011. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Eu guardo sempre boas memórias quando venho a Faro, pá. Gostava de levar outra boa memória para cima. Vocês estão numa? Estão numa de me dar uma boa memória hoje ou não? Queria chamar ao palco João Correia, que vai fazer o guia comigo hoje. Queria pedir uma salva de palmas, please! Chama-se Old Habits e é do meu disco novo. Este está aqui atrás. I'm waiting for another. I'm celebrating time. I can't believe I'm after the end of night. Flavors are the ones who stay longer in contact. This is no way to spend your time. This is no way to spend your time. My spirit high, I'm taking more and more and stop until I cry. The more I get, the more I feel less satisfied. I can't believe I'm after the end of night. We'll be right back. É Frankie Chaves, ao vivo no Palco Rua, ele que encerrou o nosso palco no ano passado, em 2011, Semana Académica do Algarve. Ele que tinha prometido, que na altura em que nós falamos, antes desta vinda até ao Palco Rua, tinha prometido uma surpresa. A surpresa foi bastante agradável, diga-se passagem, e resulta muito bem. Falamos do João Correia, baterista que acompanhou Frankie Chaves nesse concerto. Ele que é também um dos mentores de Julie and the Cardjakers, novo projeto nacional, também com novo álbum já aí na calha. Este foi o segundo concerto que deram em conjunto. Continuamos com Frankie Chaves, João Correia, ao vivo, Palco Rua, Semana Académica do Algarve, em 2011. Well, my mama told my papa, back in the day I was born, I'm gonna be having a boy child coming, gonna be a son of a gun. Well, my mama told my papa, back in the day when I was born, I'm gonna be having a boy child coming, what the fuck is going on? Well, I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. I'm gonna be having a boy child coming, I just don't know where to begin. Yeah. Well, my mama told my papa, back in the day when I was born, I'm gonna be having a boy child coming, gonna be a son of a gun. Boom, boom. Foi exatamente assim que acabou o Palco Rua em 2011, é mesmo esta última música de Frankie Chaves ao vivo no Palco Rua, isto no ano de 2011, acompanhado por João Correia. Frankie, que tem dois registros, EP homónimo, disponível gratuitamente em ótimos.blitz.pt, lançamento pela Ótimos Discos, e depois disso, um dos álbuns eleitos pelo Ascuta como melhores lançamentos do ano que passou, falamos de Family Tree, e pode ser que 2012 traga outras novidades de Frankie Chaves, ele que quando esteve há pouco tempo no Teatro Municipal de Portimão, deixou-nos assim um cheirinho no ar de que possivelmente vamos ter Frankie Chaves no Algarve ainda durante este verão de 2012. Frankie, que faz parte daquele grupo de bandas que já começam a ser bem habituais aqui por terras algarvias. Outro concerto espetacular foi no Palco Rua em 2009. Falamos do Sr. Freddy Lox, lá está, uma daquelas bandas, embora seja um senhor, vem sempre acompanhada pela sua grande banda, que deu um concerto também, ele muito bom, e tem vindo, por acaso já cá não vem há uns tempos, mas é uma da... O quê? Desde o ano passado, já é algum tempo, não é? Então, desde o ano passado, já podes dizer que foi há um ano. Em setembro. Ah, pois foi. Oh, até vá brincar contigo, estás a ver. Pois, o Freddy Lox, que esteve na festa, na Beach Party, Rua FM, que aconteceu por alturas da recepção ao Caloiro, não foi? Exatamente isto em setembro. Como dizíamos, daqueles projetos que já são habituais aqui no Algarve. A prova disso é também o facto de ter feito a primeira apresentação do álbum que saiu em 2011 na Associação de Músicos em Faro. E é Freddy Lox que se segue ao vivo no Palco Rua, ano de 2009. Esta chama-se Calling. Primeiro tema que vamos tocar então vai ser o Calling, que é um tema interessante. Pronto, para quem está vivo no ano 2009, né? É difícil às vezes ser um ser humano, né? Com tanta informação e tanta coisa a andar tão rápido. E vocês, pronto, estão naquela fase mais importante de todas, não é? Pá, por isso eu queria desejar, epá, a sério, um desejo sincero de boa sorte para todos vocês na vossa caminhada, nesta dura caminhada que é viver aqui no ano 2009. Esse tema fala da decadência do Império Americano e do Império do Capitalismo. Está a começar a cair. E vamos ver se conseguimos sobreviver todos a isso. Chama-se Colin. Babylon is falling, hear this a calling. Babylon is falling, hear this a calling. Babylon is a falling every time. Babylon is a falling every day. Babylon is falling. As we look into the sky every day, and we see them stars shining. Now the people start to see that the system is a dying. Babylon is falling, falling. It is a calling, calling. Babylon is falling. It is a calling. Babylon is falling every time. Babylon is falling every day. Babylon is falling. Yeah. As we look into the life of Faro City, and we see so many sad people. All them do is a work, work, work. All them do is a fight, fight, fight. Babylon is falling, falling. It is a calling, calling. Babylon is falling. It is a calling. Babylon is a falling every time. Babylon is falling every day. Babylon is falling. Sick and tired of it. Sick and tired of it. Sick and tired of it. Sick and tired of it. Sick and tired of it. Sick and tired of it. Sick and tired of it. Sick and tired of the Jesus name. Yeah. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people. sometimes, but you cannot put on a dame all the time. Oh, get up, stand up, stand up for your right. Hey, get up, stand up, don't give up the fight. Trish, get up, stand up, stand up for your right. Oh yeah, get up, stand up, don't give up the fight. What a day, what a day, what a day, what a day, what a day, what a day. Babylon is falling every night, falling every time, falling every day, falling. Oh yeah, Babylon is a falling every time. Babylon is a falling every day. Babylon is falling. Freddy Lotz com este Calling é ao vivo no Palco Rua ano de 2009, este que compõe o Bring Up the Feeling, primeiro álbum, primeiro, sim, primeiro longa duração enquanto Freddy Lotz, ele que já tem outros lançamentos para trás, mas primeiro álbum de Freddy Lotz que saiu então em 2007, entretanto o segundo álbum chegou nos em 2010, exatamente, se não me falha a memória, e há bem pouco tempo, no mês de março, chegou-nos Road Station, é este o terceiro longa duração de Freddy Lotz. Por aqui escuta-se So Nice, também ao vivo, no Palco Rua, ano de 2000, e pois é o que dá a ter as coisas a repetir, exatamente. No ano de 2009 é para o segundo álbum de Freddy Lotz. Ah, obrigado! Bem, o que está a ser maravilhoso, pá, está a ser bué da fixe, meu, é? Ah, este tema que vamos tocar a seguir é o último tema dessa noite, depois vai haver aí mais cenas. Este tema chama-se... O tema chama-se So Nice. Também é um tema que vai ser no nosso próximo disco. Chama-se So Nice. Rocksteady. Yeah. Alexandre aí na guitarra, olha só essa cena. Give me the weasel. Já tá feita, não? Drop your paper. You give me permission, rolling, rolling, rolling. Permission, not a rolling, rolling, rolling. Permission, not a rolling, rolling, rolling. Permission, not a rolling, rolling. E foi também este o final do concerto de Freddie Lux em 2009 no Palco Rua, Semana Académica do Algarve. Este ano que decidimos fazer então aqui um Ascuta especial Palco Rua, mas o dia hoje foi muito, muito, muito atribulado. No início do programa foi ainda mais atribulado e à última da hora percebi que falha-me aqui algumas coisas de há dois anos do Palco Rua que simplesmente desapareceram. Portanto, fica prometido um recuerdo para o próximo domingo no Ascuta. Vamos então recordar aquilo que não é possível recordar hoje aqui no Ascuta. Pedro Duarte, olá, mais uma vez, já ainda agora falamos, a agradecer a tua ajuda, como sempre, extremamente fundamental no início deste programa. Talvez seja este. É esse? Parece-me que sim. Estou a ver que... Peraí, tenho que tirar isto de... Estava a ver que se sentias um bocadinho... Estás a sentir um bocadinho só, é fazer aqui a emissão, não? Não, não. Estou tão bem acompanhada por dois senhores como vocês. Senhores é Pedro Duarte e Nuno Fernandes, que mais... Por que razão estaria a se sentir acompanhada, desacompanhada? Ok. Estás linda, estás. O que quer que seja. Olha, diz-me uma coisa... Palco Rua, tem corrido bem? Ai não, não há Palco Rua. Tem, infelizmente tem. Eu acho que durante os anos em que existiu, portanto durante estes 5, 6 anos, mais ou menos, ainda ontem recordávamos aqui na conversa com o Ludo, uma coisa que eu realmente não me lembrava, que era, no primeiro Ludo, aliás, Ludo... Skilling Eletrónica, não, não. Ludo, por exemplo, estava-me a tentar lembrar de algumas das bandas que marcaram presença. Ludo marcou presença no primeiro Palco Rua. Era pequenininho, muito pequenininho, o palco ficava entre as... Literalmente tinha o tamanho de duas barracas destas metidas, portanto tinha para aí uns 6x4, uma coisa qualquer assim de género. Eu acho que foi muito alto, vê lá. E recordámos que... Não havia condições, não conseguíamos transmitir o Palco Rua, não tínhamos cabos e o João Batista lembrou-se realmente de uma situação que eu já não me lembrava, que era nós arranjámos dois microfones sem fios, com tripé, metíamos à frente das colunas e foi assim que transmitimos o primeiro Palco Rua. Eu já não me lembrava disto, mas é verdade, que quando ele me disse, era aquelas coisas que foi que conseguimos arranjar. Na altura era realmente complicado, não era muito fácil, o palco ficava literalmente no meio do recinto, para quem percebe estas questões técnicas, torna-se um bocadinho complicado às vezes passar cabos de maneira a podermos transmitir. E foi interessante, acho que foi, e espero bem que para o ano, que este seja um ano de interregno apenas e só, e que volte para o ano, porque eu acho que temos trazido ao Algarve boas bandas, algumas delas, por exemplo, aquelas que tu não trazes aqui e que foram das primeiras, algumas, pelo menos que me lembro, Virgem Suta, Diabo na Cruz e Orelha Negra, ex-wife, Ana Kim, todas no mesmo ano, portanto há dois anos atrás, na 25ª Semana Académica do Algarve. Foi a primeira vez que vieram tocar ao Algarve, portanto todas nesta semana, ainda por cima tentámos fazer um esforço nós e a Associação Académica nessa altura, até porque obviamente o valor subiu e o valor tem vindo a subir. Desculpa, Useless também, nesse mesmo ano, foi a primeira vinda ao Algarve, também foi ao palco russo, não estou em erro. Quem? Os Useless. Os Utlas também, desse ano, foi esse ano, aliás, foi esse ano, foi depois Ratazanas também, lembro-me, e não queria lembrar, porque a banda da rua que atuou nesse ano também, mas há mais alguém aqui que está a falhar, porque estou a achar poucas bandas. E eu acho que é interessante, e comparando, por exemplo, obviamente que houve aqui uma referência que se chama Palco Rock, que só tem 4 dias, e este ano, se vocês forem à procura, só tem 4 dias. O palco da Semana Académica, o palco rua, sempre teve mais dias, nem sempre apanhou todos os dias, porque o dia das tunas às vezes é um dia sempre complicado para colocar bandas ao vivo ali, intervalar como, até porque são 4 bandas em palco, isto, quer dizer, são 4 tunas em palco, não é? Mas acho que foi interessante, acho que trouxemos muita coisa boa ao Algarve e eu acho que deixou algumas saudades, pelo menos houve muitas pessoas a perguntar e, pelo Palco Rua deste ano, admiradas pelo facto de não existir, até porque curiosamente foi o Pedro Barros o autor do Palco Rua, ainda como tesoureiro. Para quem não sabe, e não Presidente a ouvir, da Associação Académica. Exato, porque o Ascuta também passa noutra rádio lá no Norte, em Nova de Gaia. Pedro Barros é o atual Presidente também da Associação Académica. O atual Presidente da Associação Académica, que também já o tinha sido, na altura em que tinha sido tesoureiro ainda, tinha tido precisamente essa ideia, que já andava a marinar, e dissemos, olha, porquê é que não fizemos? E na realidade, olha, o primeiro ano foram só bandas algarvias, lembro-me de Madeline, Nome, os Ludo, portanto o Ludo. Mindlock também não. Não, Mindlock veio, salvar no segundo ano. Pessoal da Quimera também, tem lá a Quimera. Pessoal da Quimera no segundo palco. Do primeiro, estou-me a lembrar também, da Jam Band, que vieram, era o Mel, o Rubala, o Mauro e o Zé Eduardo, que foram desbundar literalmente para o palco. Portanto, foram só bandas algarvias que atuaram nesse palco. No segundo também, a partir daí, decidimos abrir. Foi no terceiro ano em que trouxemos Slimi, Companhia Algazarra, Miss Lava. Acho que foram as 3 primeiras bandas. E Sean Riley. Macacos dos Chineses também foi. Não, este estou a falar já do terceiro. Ah. A primeira vez que trouxemos bandas estrangeiras, bandas não algarvias. Macacos dos Chineses, acho que foram. Bandas estrangeiras, tipo bandas olha, que são olha ali. Que não sei, olha que realmente agora não me estou a lembrar. Do caldeirão para cima, temos dos estrangeiros. Que fazer esse registro, a ver se cruzamos isso. Sim. E se colocamos isso para aí na Wikipédia, em algum sítio qualquer, precisamente para termos como referência. É uma boa referência com as fotografias e com aquilo que se passou, porque há tantas, com o tempo, vamos esquecendo, infelizmente. Foram muito bons as bandas que trouxemos, e se calhar trouxemos Macacos dos Chineses nesse ano também, já não me estou a lembrar. Não sei se o Carlos Norton, entretanto, que chegou agora aqui, se lembra. Eu acho que o cérebro dele fica em cada semana académica, não tem evolução. Sabes que quando trouxemos Macacos dos Chineses foi o ano em que trouxemos Shane Riley também, não? Olha, aqui foi naquele ano. Vocês vieram cá? Olha, eu vou-te explicar. Macacos dos Chineses foi naquele ano em que foi a semana académica ali, no... Aqui ao lado, sim, lembro. No sintético, naquela semana académica, que eu não me lembro, mas que sei que os macacos vieram cá. Foi o ano de companhia, então pronto, é o ano de companhia, é verdade. Foi, exato. Então pronto, foi. Eu tinha a sensação que tínhamos trazido só 3 bandas... não algarvias nesse ano, mas se calhar não. E depois sim, trouxemos, foi o ano em que tu estavas a falar de Freddy Locks, La Resinance, Calibans, Olive Tree, Green Machine, You Should Go Ahead. Entretanto, uma banda extraordinária que acabou, entretanto, que eu não me estou a lembrar também. Os Green Machine e You Should Go Ahead. E You Should Go Ahead, que entretanto... Os Dire Straits, é. Lembro-me desses. Isso foi tudo em 2009. Exatamente. É verdade. Depois em 2010 foi tal ano que já falámos de... O boom de Palco Rua. E o ano passado já passaste aqui, Freddy Locks, sei que tens aí também... Não, Frankie Chaves, tens aí também... Murdering Tipping Blues. Trouxemos a Caruma, trouxemos Bandarra. Foi assim mais ou menos estas... É o terceiro. É o terceiro, sim. Eu tinha o quinto também levantado. Então, mas o terceiro não. Ou então o quarto. Pois, o terceiro não tem... Exato. Tem que ser. É o que dá... Nuno, o teu microfone está levantado há montes de tempo também, podes falar. Não, não é. Não, não está. Não, agora já baixaste. Não, não, estes dois estão corretos. Exato. Não, é este. É este? É esse. E agora falta o Norton. Não tens microfone. Não tens mesmo microfone. Para de fazer ruídos no meu programa, por favor. Muito obrigada. Estamos à escuta? Estamos à escuta. Estamos à querias escuta. O quê? Não estar à escuta. É óbvio que estás à escuta. E já foste para a cadeira diretor da antena, porquê? Ele agarra-se assim às coisas. Felmar. E tu? Incha. O que é que estás aqui a fazer? Sei lá, vim olhar curtir. Hoje vens o quê? Hoje é aquela eletrónica, diz-nos lá o cartaz de hoje. Deep Coffee Nonsense e Lama não, rítmica. Espera aí, para mim também é um bocadinho complicado de dizer. Não te parece, mó? Melomenorrítmica, exatamente. Melomenorrítmica. Já agora, alguém sabe o valor dos bilhetes para hoje? É que já me perguntaram. 10, acho eu. Acho que o Pedro falou há bocadinho em 10. Eu digo-vos já. Ok, Vasco Romba, Soluçados Esquecidos, nosso cara diretor de antena, passa já a devida informação. Pronto, e eu perguntava mesmo ao Pedro quando puderes voltar, porque não tínhamos já que se calhar passamos uma música e daqui a pouco já conversamos mais um bocadinho. Portanto, eu sugiro a mim própria, as coisas estão a olhar para mim porque eu não te vou perguntar que música é que tu queres que eu faça. Sex Pistols. Olha, pode ser então vá, pode ser La Résonance. O que é que me dizem? La Résonance. La Résonance. E também ao vivo no... Olha, esta foi outra banda que veio pela primeira vez ao Algarve, sabias? La Résonance. Pois foi, falávamos já. Aliás, diga-se passagem, muitas das bandas, não sendo algarvias, que cá tinham atuado e que vieram se calhar ao palco rua, só vieram quase todas pela primeira vez. Quase todas. O mais extraordinário, a maior parte das bandas que veio ao Algarve para o palco rua acabou por voltar cá para outras situações, como foi o caso do Festival Meia do ano passado, que estava inundado de bandas que tinham passado... O ano passado, há 2 anos? Sim. As bandas muitas vezes vêm isto cá e... Isto cheira uma plágio. Então, já falaram disso, foi? Não. Cheira uma plágio a irem bandas... Não, mas é, vão buscar. A fãs da rua que depois organizam o Festival Med. Nem é mais. Que é bom. Mas também é aqui no palco principal. Aliás, sim, vezes aconteceu. Este ano com o Olive Tree Dance, que já passou pelo palco rua, e que vem este ano também aqui ao palco único, não é? O palco principal, este ano é o principal e ponto final. Mas era essa também um dos desejos, é que houvesse uma abertura, não é? A nível de perceber que, ok, as coisas são boas e se calhar conseguem fazer uma noite de semana académica, têm esse potencial e têm tudo para que corra bem. E ainda bem, acho que é a primeira vez que acontece. E há Olive Tree Dance, então, esta noite. Eu já dei a melhor opinião esta aqui, não à escuta. Não. Já estou a sonhar que já li Petri. Eu olho para ali, hoje é pessoal daqui, hoje são os Killing Eletrónica, são os Melomenorrítmica. Melomenorrítmica. Pá, perdoem-me se me estão a ouvir, mas é realmente um bocadinho complicado dizer esse nome. E os Deep Coffee Nonsense, eles que também lançaram o álbum com o apoio da rua, não foi, Pedro? O EP. Com o apoio da rua também. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer que vamos passar então, olha, já que falámos de Olive Tree, passamos Olive Tree ao vivo no palco rua, isto no ano de 2009. Boa noite, Faro. Boa noite, Faro. Vamos subir. Queremos ver a vossa energia. Vamos subir! We'll be right back. A Liberty Dance ao vivo no Palco Rua, isto no ano de 2009. Eles que estão de volta ao Algarve, desta feita, noite de quinta-feira, se não estou em erro. É quinta-feira, não é? É quinta-feira, não é? A Liberty Dance. Quarto, exatamente, na abertura de noite, no palco principal, claro, isto é tão habitual, claro, no palco, pronto, no palco. Já tinha saudades destes diretos em que a chamada cai e a rádio emissão vai abaixo e depois, pronto, temos que nos aperceber e voltar a fazer o possível. Só contigo. Olha, exatamente, cá está. E Pedro, já agora para nos despedir, levanta-se todo. Podes montar só o segundo, os outros podes baixar. Mas esse não é o teu, ou fala lá. É. Olha, aqui está uma banda que não foi a primeira vez que veio ao Algarve. Já leio para ti. Tinham vindo uma vez. Ao Festival Medo, pelo menos. Pelo menos, entretanto, também, não sei se tinham vindo ou vieram depois à Associação de Músicos. Foi depois de nós, exatamente. Mas foi logo assim. A seguir, acho que foi. Eu sei que no Festival Med não foi antes. Sim. E foi extraordinário. Aliás, convido quem quiser. Não mexas muito nisso. Eu aconselhava até não mexeres nisso, porque é capaz de cair a chamada outra vez. Deixa isso para ir num sítio qualquer. Eu aconselho precisamente a quem goste de dançar para vir ver Olive Tree Dance, porque é extraordinário. A energia que o Renato coloca em palco. Oliveira, Olive Tree. E é muito bom. Já que foi das pessoas com que maior prazer me deu falar em termos de rádio. Até hoje fiz uma entrevista, pá, que se transformou numa conversa e foi muito agradável. Não tanto quanto a tua, que tinhas a lua alinhada por trás de ti com o Valdeju, lembras-te? Lembro-me. Olha, foi nesta semana académica também, se não estou em erro. Aliás, foi neste dia. Este dia foi um dia extraordinário. Foi Companhia Algazarra, Olive Tree Dance e os Blessed Mechanism. Curiosamente, não foi curioso, porque isto nós, eu não sei se foi neste ano, se tinha sido no ano anterior, com a Associação Académica, tínhamos começado a ajudar a escolher algumas das bandas e muitas vezes alguns alinhamentos. E havia a intenção de trazer os Blessed Mechanism e nós pensámos nesse alinhamento todo, até porque os Companhia Algazarra tinham acabado de contribuir com a sua secção de metais no álbum dos Blessed, um dos temas, e entretanto eles já tinham tocado também com a Olive Tree, e então foi interessante. Eu acho que até houve precisamente parcerias naquela. Exatamente. Aliás, acho que o Renato foi tocar com os Blessed nesse concerto, e porque pensámos mesmo neste alinhamento. E depois, pelos vistos, havia o tal alinhamento, porque o Valdeju, quem alguma vez falou com ele, é peculiar, e então eu sei que lembro-me da frase ou das palavras que os Companhia Algazarra são nossos vizinhos nas nuvens, uma coisa qualquer, nossos vizinhos nas nuvens. Eu estou lá em cima e vejo o tipo doente, acho que foi essa a expressão. Foi mais ou menos assim. Não, mas eu digo que foi uma entrevista linda, a sério, estava deliciada. Normalmente a Semana Académica dá boas entrevistas, até porque as bandas vêm com um espírito mais, às vezes mais leve, porque este tipo de festivais também traz esta alegria, diferente de um concerto, às vezes, onde as bandas estão muito, muito, muito preocupadas com o componente musical. Não quer dizer que aqui se estejam a borrifar, literalmente, para a componente. Deixa-me só interromper, mas agora que falaste, chegaste a esse ponto, deixa-me só dizer que eu ontem fiquei um bocadinho triste ao ler uma frase dos Diabo na Cruz, do Jorge Cruz. Isto vinha a propósito do novo álbum, uma entrevista no Público. Exatamente, no Y, exato, era isso mesmo, que saiu esta sexta-feira, onde ele dizia, eram mesmo palavras dele, porque eles iam tocar e tinham tido 3 concertos anteriormente, também em semanas académicas, isto agora. Sim, eles vão muitas semanas académicas. Isto. Onde ele dizia qualquer coisa como, ai tal, as queimas, o pessoal está todo morto, todo bêbado, pronto, ponto final. Ele lá sabe. E, pois, mas... Ele lá sabe. Eu acho que, aliás, no nosso palco não foi assim. Quando eu acho que no nosso palco foi mais, era mais ao contrário. Eles é que já estavam um bocadinho acelerados. Olha, mas foi já um agora, concerto. Não é na próxima semana, porque na próxima semana vamos ter como destaque Bandarra, mas na outra que vem, portanto, esta semana que vem, que começa amanhã, banda em destaque, que todas as semanas, isto para quem eventualmente seja a ouvir a rua só nesta altura e que não conheça bem a rua, todas as semanas nós fazemos um chamado especial bandas, entrevistamos uma banda e damos em destaque um álbum que acabou de sair. Vão ser os Bandarra, que estiveram o ano passado no nosso palco e que são dos Açores e que acabaram de lançar o seu álbum, e vai ser precisamente o especial esta semana que vem. E na próxima semana vai ser um especial de Diabo na Cruz, uma entrevista que já foi feita, interessante também com precisamente com o Jorge Cruz, e onde se falava um pouco disso, e onde já não me lembro bem o que é que ele diz em relação às semanas académicas, mas sei que se fala dos concertos ao vivo, e a verdade é que eles acreditam muito nos concertos ao vivo, e basta ver, eles têm uma grande presença ao vivo. Aliás, eu falei-lhe precisamente isso depois já em conversa paralela, mas o fenómeno, por exemplo, de Diabo na Cruz, acho extraordinário em relação ao que se passa com as bandas ao vivo, o que se passou com o pessoal da rua foi... Já conhecíamos o álbum de Diabo na Cruz, ouvimos, e o álbum era engraçado. Pronto, era uma coisa nova. Decidimos trazê-los ao Palco Rua, para já porque era uma coisa nova, e a intenção do Palco Rua é precisamente esse, trazer coisas novas. Nunca repetimos bandas, e excepto uma, que é a banda da rua, que é a única que se repete. Mas, de resto, todas as bandas. A sério? O pessoal da banda da rua. Não, ninguém ouviu. Nunca repetimos, e foi uma das coisas que pusemos como objetivo do Palco Rua, foi nunca repetir bandas, porque há muita coisa nova a ser produzida, o que às vezes é complicado porque queremos trazer bandas, porque as trouxemos no primeiro álbum ou com o primeiro EP e não são tão conhecidas, e depois na realidade lançam algo muito bom e nós já não os podemos trazer, porque já os trouxemos, mas fomos nós que impusemos esta questão. E a verdade é que depois de Diabo na Cruz ter atuado, houve três ou quatro pessoas da rua que... Eu tenho de voltar a ouvir este álbum outra vez, porque ao vivo é que as bandas têm... Eu fui uma dessas pessoas, eu não dava quase nada, porque não achava aquilo nada especial, sinceramente. Tirando a Dona Ligeirinha e o Corridinho de Verão, que eram as duas músicas que eu gostava, e eu fiquei, pá, este concerto é brutal, aquilo não é um concerto, aquilo é um espetáculo, que há aí uma grande diferença. E lá está, eu agora ouço aquele virou de uma ponta à outra, e é assim... Porque acabei por gostar de... E vais ouvir o rock popular também. Rock popular, exatamente, tenho que ouvir, traz. Não ouvi. Mas eu acho interessante não por ser os de Diabo na Cruz, mas por serem as bandas ao vivo, e muitas das vezes o pessoal vem para as semanas académicas muito tarde, nesta semana académica muitas vezes o pessoal aparece à meia-noite, ou seja, duas das bandas já tocaram. Acho que era bom que houvesse uma curiosidade maior, principalmente quando estamos a falar de pessoal novo, pessoal universitário, era bom que tivesse uma maior vontade de conhecer coisas novas. Eu próprio lembro-me de aqui, o primeiro concerto aqui ao lado, já há uns aninhos, o primeiro concerto dos Silent Four, que ninguém deu por eles, ou seja, ninguém dava nada por eles, o pessoal foi para as barracas beber, tinham muito pouca gente a vê-los, não me lembro se foram a banda que abriu, ou a banda que abriu era uma banda regional, e depois houve uma segunda banda, e... ninguém deu nada por Silent Four. Seis meses depois andava toda a gente a cantar o A Little Respect e tudo isso. Por isso eu consigo perceber um pouco essa questão do Jorge Cruz, porque muitas das vezes o pessoal vem para as semanas académicas por vir. Quando eu digo por vir é a semana académica, eu até tenho um bocadinho essa noção, muitas das vezes as bandas podem ser um bocado indiferentes. Esse é o espírito de uma semana académica. Não vais lá às tantas para ver a banda como vais, se calhar, se for um concerto da banda, um espetáculo que é só daquela banda, ou eventualmente tens duas bandas, mas é um especial, e tu vais de propósito ver aquela banda. Também o existe nas semanas académicas, mas também existe muito o resto. Pedro, muito obrigada. Olha, agora assim muito rapidamente, sei lá, vamos pensar, eu sei que isto é uma tarefa complicada e se calhar um bocado injusta, mas se tivéssemos que fazer agora assim um palco-rua de repente com seis bandas, quem é que escolhíamos? Atenção, pronto, para que percebam, nós não repetimos, não é, bandas, portanto, há aqui muitos nomes que vão ficar de fora. Tu, eu que deixei de fazer especiais bandas, mas tu que os tens feito... O problema é que muitos dos especiais bandas, muitas das vezes, acabam por ser segundos álbuns de bandas e de bandas que eventualmente já cá vieram. Olha, a Mudo, que já devia ter vindo há muito tempo, Mudo Es Maria, por exemplo, uma banda regional. Sim, Mudo. Aliás, Mudo era uma das bandas que nós tínhamos apontado para este ano, precisamente porque estávamos à espera que eles lançassem. Aliás, houve essa dúvida o ano passado, se viriam o ano passado ou não, mas obviamente de um ano para o outro, não saberíamos que não teríamos palco este ano. Mas a intenção foi, ok, se eles estão a gravar e se vão lançar qualquer coisa, que entretanto ainda não saiu, não é? Então vamos esperar para o próximo ano para sair. Lute seria uma da... Muto seria, obviamente, uma delas. Glock and Wise. Glock and Wise, provavelmente, até porque há pessoal que gostaria de os ver. Sinceramente não estou a ver assim muito mais agora, assim, de repente, porque eu acho que não é fácil. Eu começo a pensar no pessoal que está a lançar álbum agora e depois lembro-me, não, já cá vieram. Ora bem. É um grande problema. Eu acho que foi uma das coisas que as pessoas se calhar nunca se aperceberam, mas o palco rodava muito trabalho a fazer, muito trabalho a pensar. Por duas razões. Para já, porque tínhamos essa questão de bandas com as quais tínhamos alguma relação. Fizemos especial, passamos, seja o que for. Com o que passava no palco principal, ou seja, que não houvesse um alinhamento completamente ao lado. Ou seja, de hoje é hip-hop e nós vamos meter uma banda de heavy metal. Portanto, é importante saber o alinhamento. Não tinha lógica estarmos a fazer uma coisa diferente do que estava no palco principal. Quando eu digo diferente, por exemplo, lembro-me de ter vindo... hip-hop e nós decidimos trazer uma coisa ligeiramente diferente, já não me lembro bem que ano é que foi, mas fizemos esse esforço para dizer, foi Freddy Lox. Exatamente. Freddy Lox. Eventualmente achámos foi que encaixava no próprio dia. E Manda Gap, que é Tributo. E Tributo. Exatamente. Tributo, Freddy Lox e Manda Gap. E não valia a pena estarmos a trazer mais de hip-hop, porque o hip-hop já lá estava e o próprio Algarvio já lá estava. Portanto, não tinha muita lógica a trazer. Mas a verdade é que nestes 5, 6 anos de palco rua, já vamos com 20 e muitas, quase 30 bandas, mais, que passaram por cá, portanto torna-se um bocadinho complicado. Claro. Não é que não haja, por exemplo, lembro-me de Nice Weathers for Ducks, foi uma banda de Leiria que também lançou um trabalho agora e que foi um dos especiais que fizemos, mas é uma questão de pensar. Eu acho que havia Miúda, era uma das bandas que eu traria, estava-me aqui a lembrar de alguns dos ótimos discos. E sinceramente gostava, não por ser uma paixão minha, mas porque acho que ainda não vieram à Semana Académica, eu gostava de ter trazido alguém da Folha Caveira, apesar de algumas das bandas, por exemplo, mas Pontos Negros nunca vieram, na altura não é Flor Caveira. Na altura não. Foi Flor Caveira, na altura do não Virou. Não sei se, eu acho que foram editados, mas porque havia uma certa relação, mas não é, nós estamos a falar de Pontos Negros, de Lacraus, Samuel Lúria, pronto, sim. Mais ou menos isso. Ah, esse pessoal. Esse pessoal. Sim. Essa malta. Há também um coletivo interessante, quando eu digo coletivo, o pessoal de Chifre, que também estão a fazer umas coisas interessantes em Lisboa, a falar de coletivos que pode ser algo interessante também a explorar. Também não temos aqui ninguém de Amor Fúria, salvo erro, também não tem ninguém. E estamos a falar aqui de pequenas editoras que têm feito alguma diferença também no panorama nacional. Portanto, já estamos a falar aqui pelo menos de 4. Ótimos Discos, por exemplo, é uma ótima referência. Estamos a falar da Miúda, que saiu precisamente para Ótimos Discos. Eu acho que seria mais ou menos por aí, ou seja, trazer bandas ao Algarve que não... Nunca... Lovers in Lollipops também, que só estão... Sim, Lovers in Lollipops, que é uma das... Que é uma das editoras também, aliás, nós passamos aquele do Shrines, batida mais Shrines. Sim, os Glock and Wise também estão com eles. Sim. E também é outra editora que não trouxe ninguém. Pode ser que, abaixo, eu acho que podemos fazer, aliás, podemos deixar sempre aqui o desafio para nos enviarem algumas sugestões. Espero bem que no próximo ano volte, até porque há algumas bandas interessantes a nível até do panorama português que estão a gravar, vão lançar algumas coisas, e espero bem que o Palco Rua volte para o próximo ano e que possamos trazer estas bandas, algumas bandas algarvias, ou então, olha, começarmos a trazer, não na Semana Académica, mas trazê-las de outra forma, que eu acho que é importante marcar essa questão em relação à rua. Tem sido complicado, não é muito fácil, implica ou patrocínios, implica sempre dinheiro, não é? Portanto, trazer uma banda aqui não é fácil. Já fizemos, por exemplo, trouxemos Bala ao nosso aniversário, numa parceria com a FNAC. Portanto, é preciso estudar tudo isto e acho que há outras coisas que podem ser feitas. Olha, tenho de ir andando, não? E... ainda tens mais 10 minutos de programa, acho eu. Não, ainda não há. Sim, não, isto é um interlúdio do Skilling Eletrónica, esta música. É? Chama-se Toys, exatamente. Sim, eu conheço esta música. Não estou a perceber, mas aqui já se ouve um som de fundo, que são, para mim, são mesmo escalinha eletrónica. Esta música é um dos interlúdios do Heartbeat Sessions, o álbum de estreia dos Killing Eletrónica. Eles também que têm tido apoio ao FM, passaram pelo palco rua, mas porque foram na altura os vencedores de um concurso de bandas. Foi Abril Bandas Mil? Não, Mais Música, na altura eram Mais Música, não. Porquê é que eles foram? Música Algarve. Música Algarve, pois foi, que era de I Can See You, não era? Se não estou em erro. Sim, sim. Exatamente. Bom. Aliás, já agora foi ontem, por acaso ainda não falámos aqui, não sei, foi ontem uma eliminatória de um outro organizado precisamente também por eles, com cinco eliminatórias, salvo erro. Esta decorreu no Bafo de Baco, chama-se Música Faro, acho eu, Música Faro, e tem eliminatórias no Bafo de Baco, na Associação de Músicos e no Marginália. Muito e bem. A final só foi 30 de junho, mais ou menos por aí. Toda a informação disponível é em rua.pt. Não sei se está por lá, mas sim. Ok, está então na altura de... Tchau Pedro, muito obrigada. Exatamente, Killing Eletrónica, portanto está na altura de encerrar esta escuta. Eles estão a começar a horas, então muito bem, a começar a horas, 22h05, eu é que já estou fora da hora. À escuta, a repetição na Rua FM 102.7 ou ainda é rua.pt, de quarta para quinta-feira a partir da meia-noite, em podcast todos os sábados à 1 da tarde na Rádio Antena Web. Foi assim esta edição do À Escuta. Até ao próximo domingo, tenham uma ótima noite, uma ótima semana, uma magnífica semana académica. Fiquem bem. Fechamos com... Dá para fechar com uma música ou não? Dá para fechar? Dá. Fechamos com La Resinance, que estamos a falar dele já há tanto tempo. Portanto, La Resinance a encerrar o À Escuta. Boa noite. Tchau, tchau. Faro. La Resinance. E para vocês, diretamente de Lisboa. Como é que é, pessoal? Estão prontos? Barulho aí! Quero ouvir barulho!